mesmo que às vezes não pareça. Quero ser um pouco o que tu és. Me livra de mim, quero ser novo homem. Vem minha vida transformar. Como ser completo e dependente dos desejos do teu coração. Todos os caminhos parecem iguais, real ou ilusão. Eu não tenho que temer, acredito tanto em você. Eu consigo te sentir, teu amor está sempre aqui. Lembro da tua palavra. Diz que nasci pra ser filho da luz. Abandono a mentira, abraço a justiça. Eu quero te imitar. Como ser completo e dependente dos teus caminhos e da tua ação. As minhas escolhas são sempre iguais, é só escuridão. Eu não tenho que temer, eu confio no teu querer. Eu consigo te sentir, teu amor está sempre aqui. Não há limites pro perdão.